Again, down locked. Okay, not yet. Verse 851. Tower's 851, with gear down and block. Clear to land the runway 10, wind 080 degrees, 08 knots. Clear to land 10, Tower's 851. Chama agora Centro Recife, é o 28 decimal 8, bom gol. 28, boa noite. H51, the ground at 33, turn right and contact the ground in 121, this 190. Okay, right turn, 1190, first 8251. Ground, good evening, good evening. H51, locate the runway 10. Redwood 51, clear to taxi by Taxiway Alpha Juliet to gate 11. Okay, Alpha Juliet to gate 11, and reverse 851. Posição 3 está livre, puxa, pode estar, subindo mesmo no 3. Botará. Azores, 851, top of the ground. Yes, go ahead. Okay, could you confirm the call sign is Air Azores? That's affirmed, sir. Air Azores, 851. To where are you from, in Portugal? That's it, sir. From Azores. It's an island. Yes, we're from the island Azores, Portugal. chamando táxi voo no 1003 com 82 a bordo, 4 horas e 15, altera Campinas. Falei com as pessoas a bordo? 82, 82. Ciência autorizada o táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1012, boa viagem. 1895, B12 com 1003, boa. Eu dou 1613, eu estou com 3, boa noite. O gol 9113 está autorizado a alinhar e decolar a pista 10, o vento 080 graus 059. Vai alinhar e decolar da 10, gol 1613. Gol no 1103, decolado 241, nós temos controle em 120, desse 8. 08, bom serviço. Desça para 5 mil pés, ajuste 9092, vou na fora de mar para chegar na mar. Eu acho que fora de mar e descendo para 5 mil pés. Controle Salvador, boa noite, gol 1103. Boa noite, gol 1103, contato radar na decolagem, suba para o nível 3. 360, mantém o perfil da saída Arbor 340. 360, perfil da Arbor 1613. Tá 3858, descendo para 2000 pés, livre das restrições de altitude. Afirmativo, descendo para 2000, livre das restrições de altitude, 3858. Boa noite, Lima, Papo Aquilo, desça para 5000 pés na proa de Mari para a chegada a Mari. Altímetro na 012. Ajuste o chanel 6310, desça para 7000 pés, ajuste no 012, reduz a velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. 250, o chanel 6310. 1-3, chame agora Centro Recife em 128.8, tem um bom voo. 288, bom serviço. Aquilo desça para 13 mil pés livre de restrição de altitude. Papa aqui. M390 dentro para 5 mil pés. M390 dentro para 5 mil pés. 5 mil, M390. Paquilo autorizado em Itati, Lima Papaquilo. Número 2 na pressão. Número 5, Guarulhos, ciente da informação da Serra. Guarulhos 360, autorizado via UPS Lulu no meio, após Bravo Hotel Zulu, após ECT Drive, após conforme rota do plano. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda após Bridge, controle 1-208, acione 5-1-2-1. Do 5, do regimento correto, pode plano para posicionamento. Chanel 6310, desce para 4 mil pés livre das restrições de altitude. Para 4 mil, Chanel 6310. passando 4.000 para 3.000 pés, até 3.000 pés aguarde autorização para reiniciar a descida. Papa aqui. Mensagem 28, desça para 5.000 pés, ajuste no 0 no 2, mantenha a Star Mile, reduza 250 nós, número 4 na aproximação. Para 5.000, reduzindo para 250 nós, número 4? 1 no 0, 1 no 2. Dan 3858, passando Duna, complete final ILS X-Ray, chame turno 8, decimal 95, vamos. 2895, já avisou a 3858, Lima, Papa Kilo, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, forma estabilizada. Primeiro 10, 3.10, reduza para 1.90 mais. 1.90 mais, 3. Salvador, boa noite, Stan 3858. Está aqui uma milha do Índia Serra embaixo travado, visual. Stan 3858, hoje de altimetro no 02, está autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 07 nós. Livre pouso 3858. M390, desço para 3.000 pés. Objeto 6728, desço para 4.000 pés. 4.000 pés, está presente. Sinal 6310, está agora sua vetoração, mantenha presente proa, limitado pelo custo do localizador. Dan 3662. Autorizado chegada Mari, desça para 5.000 pés, altímetro no 0, 1 no 2, ajuste velocidade em 250 nós, número 5, aproximação. Certo, 3662 está com trânsito, certo. Mantém o perfil da Star Mile. Lima Papa Kilo passando Duna, complete final ILS X-Ration, turno 8, decimal 95, bom posto. 895, muito obrigado. Chanel 6310, reduza para 1709. Salvador, boa noite, Lima Papa Kilo. 1858, táxi via Alfa Juliette para o portal 03. Alfa Juliette para o 03, 3850. 190 vai ultrapassar o localizador? Negativo. O limite é o curso do localizador. Não pode interceptar o mesmo. Precisa interceptar o curso do localizador, reduza para a velocidade de aproximação. 6312. Correção 6310. M3, 1-0, desce para 2000 pés, autoridade final ILS, X-Ray. Para 2000, chama M3. Propõe para circular 17. Lima Papa Kilo, plano de instrumentos cancelados 2200, repórter final 7.